A Algar Telecom, antiga companhia de telecomunicações do Brasil Central, foi multada em mais de R$300 mil pela prática de venda casada. A empresa vincula a prestação de serviços de internet aos serviços de telefonia. A decisão administrativa foi tomada nesta segunda-feira, 13 de julho, pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Procon Estadual em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A empresa alegou que disponibiliza a internet banda larga como um serviço complementar ao de telefonia fixa e utiliza uma tecnologia que viabiliza o fornecimento dos dois serviços de comunicação por meio de uma estrutura compartilhada. Isso reduziria os custos da operação e os preços ao consumidor final. Ainda segundo a empresa, o consumidor pode optar por um serviço que dispensa telefonia fixa para acesso à internet, mas a um altíssimo custo, devido à necessidade de uso de uma estrutura dedicada exclusivamente à transmissão de dados. Entretanto, de acordo com a decisão do Procon, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações e o Código de Defesa do Consumidor estabelecem que é vedado ao fornecedor de serviços condicionar o seu fornecimento à aquisição de outro produto ou serviço. A empresa de telefonia, a partir da intimação, terá o prazo de 10 dias para apresentar recurso. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Breder.